estão escritas no astral para todo mundo ver. As palavras que ele disser aqui perante a este poder estão escritas no astral.